os Jogos da Copa do Mundo? Como? Porque mesmo antes dos Jogos da Copa do Mundo, o Mineirão, que era o maior estádio que nós tínhamos aqui, que o povo tinha acesso, aí é o Mineirão. Hoje o povo não tem como. O Estado privatizou. Não tem como ir ao Mineirão, porque o poder aquisitivo da população de Belo Horizonte não permite mais comprar um ingresso, porque está rolando na faixa de 60, 70 reais. Então o povo de Belo Horizonte, a 200 reais, a população de classe média e baixa, não tem mais como ir ao Mineirão. Alimentação caríssima, tudo muito caro. Mineirão agora é para elite. É o embranquecimento dos estádios. Porque a população negra, que a gente sabe que nós somos, né, a maioria parte negros no Brasil, ela não, consequentemente, né, por todos os fatores sociais, não tem acesso aos recursos que, né, com preços tão altos assim. Então, o que a gente percebe é que o povo, né, que o futebol, que é popular, que é o menino da periferia, que aprende a jogar, isso tudo a gente viu uma mudança aí nos últimos anos, intencional, inclusive vendo entrevistas dos próprios gestores falando que a proposta é que eles mudassem o perfil do público no estádio. Então, o pessoal de classe média alta ir pro estádio e os pobres pagarem a TV a cabo para poder assistir o jogo em casa. Então, é isso que está acontecendo. Então, o futebol, apesar de continuar sendo, né, do gosto da maioria da população, houve uma redefinição de quem aprecia os jogos, de quem paga pelos jogos, estádios, e de quem consome esse tipo de esporte. Inclusive, as escolinhas de futebol. Hoje, a gente tem um baixíssimo investimento em esporte. A gente sempre teve, né, no Brasil, baixíssimo investimento em esporte nas escolas. Poucos recursos aí quando a criança sai da escola de atividades e praças. E ao mesmo tempo a gente tem um acesso aí do pessoal da classe média alta, da elite, às escolas de futebol. Uhum. Então até os jogadores de futebol no Brasil hoje, eles mudaram também, estão mudando aos poucos o perfil, porque o menino que vai fazer a escola de futebol com os melhores professores... Sua família pulou para, né? Sim, a família vai pagar caro por isso, inclusive os empresários, que vai fazer com que ele entre no time profissional. E uma outra pergunta, o que vocês acham da militarização do Brasil para a pobre? Ai, meu Deus, eu tenho vontade de chorar, Qual é o seu nome? Meu nome é Ângela Eulália, sou trabalhadora da saúde, 55 anos, faltando um ano para aposentar, decepcionado. Mas o que a gente está vendo, eles estão tentando, a gente vê no Rio aqui, está usando a polícia como forma de fazer higienização mesmo. Porque a militarização no Rio de Janeiro nada mais é do que uma matança institucionalizada, matando o pessoal que mora no morro. E aqui a gente está começando a ver muita violência com os homossexuais. E aí eu consigo imaginar que é uma forma até de estar... Isso para mim é reflexo da militarização, tá, no país. Aí é uma forma assim de estar contendo, e a gente não está vendo a polícia militar nas ruas atualmente nos nossos movimentos, que a gente consegue imaginar que eles estão sendo treinados para começar a reprimir os movimentos sociais mais para frente, para a Copa do Mundo. Bem triste, né? Tá, E já existe, a gente está escutando os moradores de rua, já vão ser recolhidos para uma cidade próxima de Belo Horizonte, que é Neves. Ah, para levar lá. É, a higienização da cidade. Não sei se vai ser na cidade das crianças. Estão fazendo uma estrutura para tirar todos os moradores de rua da cidade para confiná-los nesse lugar. Mas é um lugar extremamente frio, que não vai ter condições decentes. Pior do que eles já estão aqui em Belo Horizonte. E que não existe uma política decente para os moradores de rua de Belo Horizonte. Né? Não existe. Obrigada.